apaixono demais. Sem me pedir, você chegou assim e se alojou dentro de mim. Fez e desfez do meu interior e me ensinou que é o amor. E agora vem dizer que eu preciso te esquecer, pois tudo acabou e foi bom enquanto durou. Será que você não pode entender que eu sem você não sei viver?